honra dividir essa canção com você, minha rainha Aline Show. O prazer é todo meu, Gustavinho Sobral. Sofre, cretino. Sofre, cretino. Tô falando a verdade, não traí você. Tu é minha mulher, não vou perder. Te traí, minha.